que eu morra na praia, cercada em pérfido banho, por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio o seu rebanho. Talvez que eu morra na rua e dê por mim de repente em noite fria e sem lua, irmã das pedras da rua. Que morre entre graus no meio de uma prisão e o mundo além das grades venha esquecer as saudades que moem meu coração. Que eu morro no mar, onde a morte é natural, as mãos em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo a sol.